informação da Força Delta vai estar estimando mais meia hora de voo na terminal. E caso o Salvador permaneça fechado para pouso, vai alternar para Aracaju. Certo. Obrigado. Desceu subida agora, total. Iniciando, cruzando no momento 070. O 3597, ele tá, nós temos aproximadamente mais 8 a 10 minutos para espera também, depois vamos entrar na Aracaju, viu? Certo. O controle está em 3153, alternando Aracaju está presente, ok? 3153 está presente, está alternando Aracaju? Afirmativo. Táxi. Autorizado, presidente, também se manda táxi, agora meio para 3. 030. Ok, 030, parando a proa, o TAN 3153, aguardando a ascensão. Positivo, qual o nível solicitado? Pode ser 150, senhor. Nível 150, ciente. O senhor vai manter a proa informada por esse controle para levar ao setor de Simbra, em breve será autorizada a ascensão. Ok, mantendo a proa 030, aguardando a ascensão, TAN 3153. O controle, o 3597 também solicita alternar Aracaju. Sob controle 198, decolou 49, bom dia. Pode ser agora o 130 ou 170. A 170 já está ocupado pelo total. O nível será o 130, 130 para o TAN 3597. Porém, mantém ainda a proa 050. A partir de agora, a vetoração, proa 50 para levar ao setor de Simbra. Ok, proa 50. Então, 130 aguardando, mantendo 4000. O 3153 está autorizado a ascensão para o nível de voo 1950. Ok, ascensão livre 150, tá? 3153. Aproximadamente 990 cruzando 110 para 130. Aracaju está presente. 9990 está autorizado a ascensão para o nível 170, 170. Autoriza 150? Não, agora você vai ter que voar no 170. Já autorizei um no 150. Sem problema, subindo para 170. Controle Salvador, Azul 4069, pode ver. Azul 4069, esse é o controle Salvador, está em contato radar. Agora a Papa Delta informa que irá alternar Aracaju da presença. Ciente, nível 110, 110 para Aracaju, Alfa Alfa Delta. Esse descendo para 110, o Alfa Alfa Delta. O total 9910 solicita presente direto a Aracaju, é possível, cruzando 1-10-0. O total 9910 está autorizado a Aracaju, nível 170. Aracaju 170, pro ideal 056. O 3153 está autorizado a Aracaju, nível 150. Ok, para Aracaju, 3153, 150. O 3597 suba para o nível 130. 130, 3597. Alô, gol no 715. 715, aguarde Brasília. Eu tive, confirme, era aeródromo fechado para pouso e decolagem também? Por enquanto é fechado só para pouso. Ok, aguardando essa situação. Então 9990, qual a razão de subida que está empregando? 1500, estamos cruzando agora 135. É que aumente? É, eu quero que aumente sim. Ok, 2000 tá bom? 2000 tá bom. Então 3153, suba com 2000 pés na razão. 2000 limitado, 3153. Para táxi, gol no 642, POB 86, 3 horas e 46, autonomia alterna Natal. De controle, 2685. 2085, bom dia, obrigado. Juliette Alfa, pode esperar 2 também, obrigado, mano, 642. Então 3153, passa 125 para 150, chame o centro, frequência 12685, 3153. Ok, bom dia. Bom dia. Otan 3597, eu vou ir para Aracaju, suba para 130. Para de Aracaju, 130, 3597. Para o 3179-1897, a pista já foi liberada com relação aos pássaros. Porém, estamos aguardando a melhoria do teto de visibilidade. Ok, 897 na escuta. Entendo com relação à avaliação da torre e a aproximação da vista, pista 28. Está bem pior do que a 10. Posição atual do teto e visibilidade para a pista 10, para o TAN 3179. Aguarde. Azul 4069, suba para o nível 260. 260, azul 4069. 642, vento 350 graus com 3 nós. A linha aí da cola da pista 10 informa aí uma visibilidade muito restrita na pista aí. Eu tô avaliando em torno de 1000 metros, no máximo, ou no 642. Tá ok. Bom, no 642, está autorizada a linha aí de colagem, sem da visibilidade. Azul 4069, passa nível 110, restrito a 260, chame o centro 1288, azul 4069. Centro 1288, azul 4069, para 260. Cinti, mantém 130-3597. Cinti. Mantém a sua escuta? Afirmativo. Devido às condições de visibilidade, decolagem da 107 estão suspensas. O senhor vai decolar da 10, está pronta a cópia? Pronto. O Golf Certo autorizado Serra Novembro Quebec Chique-Chique, uma centena, plano Yankee, deve variar para lá 10, curva esquerda, saída Aron, 15 milhas, após DCT. O controle na frequência 19.8, torre 18.6, assim onde transporta 50-50. Conforme Serra Novembro Quebec, uma centena, plano Yankee, saída da 10, esquerda, Aron, 15 milhas, DCT, 198, transponder 5050. Autorizaria 35, senhor? O pé é negativo devido aos mínimos de visibilidade para decolagem. Entrou acionar, chama a torre. Aguarda acionamento. Aguarda. Fogou no 642, decolou 56, chame o controle 119, decimal 8. Controle 19,8, 6,42. Controle, o gol no 642. Gol no 642 é o controle, contato radar. Gente, decolado com transporte de órgão. Gente. Voa Olinda, ou no 642. Olá, Oscar, você poderia acionar devido à refrigeração? Golf Terra negativa, agora Salvador está abaixo dos mínimos para pouso e decolagem, ok? Ok, está aguardando. Ok, Pouca. Para todas as aeronaves que estão na escuta do solo, Salvador agora está abaixo dos mínimos para decolagem. 5514, gente. Positivo. Solicita voar Aracaju da presente. Como alternado. Ok, curve à direita para Aracaju, mantém ainda 030, informe nível. Desculpa, 170. Ah, ok, 170. Está autorizado a girar à direita para Aracaju, livre 030 em ascensão para o nível de voo 170, Gol 1897. 170, 1897, curvando à direita. Gol 642, o centro autoriza Olinda, porém o nível será o 370. Afirmativo, pode ser o 330, senhor. Delta, ciente, aguarde autorização. Juliette Tango Zulu, poderia confirmar o seu destino? Sierra Novamba, Alfa Lima, Penedo. Ciente, Sierra Novamba, Alfa Lima, Penedo. Positivo, dá presente, propõe mudança, se autorizar para voar direto, ideal é 051, estimando o peso, o pouso, a qualidade, 110. A radial de Salvador seria 051? Afirmativo. Gente, a princípio mantenha-se voando para Conde em ascensão para o nível 090. Minas para pouso. Tá ciente, teria alguma previsão de melhora? Não, é um fato inédito aqui em Salvador, ok? Eu tô aqui há 14 anos, nunca vi com tanta intensidade uma névoa úmida e depois se tornar nevoeiro. Estamos com nevoeiro. Tá ciente. Agora é bem setorizado, ok? Tá exatamente aqui sobre o campo, tem alguns setores, setor sul tá... tem alguma parte que está mais tranquila, mas já tem algum tempinho, assim, tem uns 5 minutos que nós fechamos para decolagem e a condição abaixo dos mínimos já tem mais tempo, bem mais tempo. Tá, sempre grato pela informação. Se eu não me engano, 3 ou 4 aeronaves arremeteram, no momento todas estão seguindo para a alternativa. Tá, positivo, grato pela informação. Cações para Caju, eu não vou autorizar a sua descida agora não. Tá bom então, 3597. Alfa Alfa Delta, controle. Prossiga. Poderia dar autorização por gentileza e confirme se a 17 está aberta? Fechada também, 17. Ok, aguardando a autorização então. Tem aquilo Delta pronto a cópia? Foi o tipo do Delta, Salvador. As condições pioraram, capitão. Então vamos alternar Aracaju. Sente ainda em espera sobre Simbra, o nível para Aracaju. 210. Nível 210, 210. Ciente, aguarde para abandonar o setor com curva à direita. Guardando, Tan 3171. Tan 3517 no limite da área de Salvador, chame Aracaju em 1203, serviço radar terminado, 3517. Chame Aracaju no limite 1203, Tan 3517, obrigado. O gol 1642 está passando o nível de voo 140, chame o centro, frequência 12685. 12685, bom dia. Bom dia. Qual o motivo do acertamento? Ah, é condições meteorológicas, teto e visibilidade. Mais uma visibilidade é 600 metros? Acima, está abaixo de 600 metros. Eu estou vendo aqui o aeroporto aqui na cabeceira, estou na cabeceira 17 que vem toda ela. Assim, mas a cabeceira 10 está abaixo de 600 e da 17 o teto, está abaixo do teto requerido. Tá, obrigado. Fala gol na 715. Prossiga. Prossiga a nossa autorização? Afirmo, só um minutinho, senhor, um segundo para cópia. Eu gostaria de entrar no sequenciamento aí para adentrar pushback. Mais uns 5 minutinhos e já estamos prontos. Cliente, quando o aeroporto for aberto, for restabelecido as operações, chega ao quarto. Então, 1715, afirma, é o quarto para decolar em Salvador. 715, cliente número 4. Fala, gol 1607. 607, prossiga. Teria o nossa autorização? Negativo, Guarulhos, qual nível? 340. 34, aguarde coordenação e cópia. As operações estão suspensas, Salvador, devido às condições meteorológicas. Gente, o nome é 07. Confirme nosso número no sequenciamento. Só é o quinto. Solo, obrigado. 4. Solo, gol no 804. 804, mantém escuta. Solo, trip 5504. Trip está pronto a cópia? E o ativo? O trip está autorizado a Aracaju, nível 150, pela Golf 677. Decolagem no zero, com a esquerda, saída Pucajamo, após direto. O controle 198, torre 186, transponde 5027. Quando as operações forem retomadas, o senhor terceiro para decolagem de Salvador. Gente, autorizado 150 para Salvador, subida Puca, transição Jamo, após direto. Aracaju, 5027, o transporte, 198, controle, 186, torre. 5514, correto. Confirma qual é o estimado de voo de Salvador a Aracaju. 40 minutos. Gente. Fala, só confirma para o 1715, o aeroporto está fechado para decolagem também? Afirmo. Bom, no 804. 804, Galeão, qual nível? 400, gente da Juliette, o gol no 804. 400, aguardo coordenação, informo que as operações estão suspensas, pouso e decolagem. Gente, em 10 minutos já está pronto para o posicionamento, entrar na sequência. Gente, senhor, o sexto para decolar de Salvador. 204. Sete no cinco, pronto a cópia? Não chega, me escuta. Sete no cinco, autorizado Brasília, nível 360, Eurovia Pesulu no 7. Decolagem no zero, curva direita, saída Gole, transição Fito. Controle 198, torre 186, transponde 5046. Autorizado 360, conforme plano, decolada 10, curva direita, Gole ou Fito. 198, torre 186, o transponder 5046. 5046, correto, é o quarto para acionamento do voo. É o quarto. O que está restringindo aí para decolagem o 1715? Da pista 10 é a visibilidade, que está abaixo dos 600 metros requeridos, e da 17 o teto. Ok. Está constando o que a visibilidade aí para vocês? A última avaliação que o meteoro fez, ele pagou 200 metros. Agora deve estar em 300, 350. Tá ok, obrigado. No 5, só para confirmar, pelo RVR agora a gente está com 450 metros de visibilidade. Ah, legal, tô vendo aqui que tá bem melhor do que estava antes. Obrigado aí, né, escuta. Salvador Romeu 07. Prossiga. É, na 28 também tá restrito, cabeceira? A 28 está pior que a 10, comandante. Ah, tá ok, mas isso aí deve ir rapidinho. Estamos aguardando melhoras, né? Pior que as condições, primeira vez que a gente vê isso aqui em Salvador, não tem nem como ter uma noção do que vai acontecer. É, pra decolagem realmente é a primeira vez. Afirmo. Paulo Carlos, então. Delta, prossiga. Terra Kilo Delta, as operações de decolagem estão suspensas. Se eu quiser acionar, é por conta e risco, seu número 2 para decolagem de Salvador, aguardando a melhoria das condições. Golf Serra tá na escuta? Na escuta. Golf Serra, o primeiro para decolar de Salvador, assim que for restabelecida as operações, a gente contata o senhor iniciar o seu acionamento, ok? Tá, muito obrigado. Tango Juliette, Tango Zulu, 65 milhas, Nordeste, Salvador, serviço rodar terminado, chame agora Aracaju 20.3, tá bom, vou. Juliette, Tango Zulu, bom dia. 7-5, já retomaram aí as operações de saída? 7-5, negativo. Assim que foi liberada a pista, eu entro em contato com as aeronaves na escuta, ok? Ah, tá ok. Para o táxi, Serra Kilo Delta. Para o solo? O Serra Kilo Delta para o táxi. Serra Kilo Delta, aguarde táxi, é o número 2 para a decolagem. Positivo, mas a gente está aqui do outro lado do aeródromo, gostaria de taxiar pelo menos até perto do ponto zero. Kilo Delta, copiado, aguarda o táxi. Kilo Serra Kilo Delta, nós estamos fazendo a avaliação do campo. Inicie seu táxi, aguarde para o ingresso 17. Kilo Delta. Solo teria autorização do 804? 804 negativo, não consegui contato com o centro ainda. Beta. Let's go.